esconderem junto ao Altíssimo. Descansa, sombra do Onipotente. Aquele que habita, esconderem junto ao Altíssimo. Descansa, sombra do Onipotente. Sombra do Onipotente.